Fiquei a noite inteira olhando pro céu pra ver se te encontrava no meio das estrelas. A noite inteira olhando pro céu pra ver se te encontrava no meio das estrelas. Fiquei a noite inteira olhando pro céu pra ver se te encontrava no meio das estrelas. A noite inteira olhando pro céu pra ver se te encontrava no meio das estrelas. Vai andorinha, vai, cai o sereno, cai. A noite inteira que a